Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos de volta com a Epto Rádio. Não se esqueça de nos seguir na nossa página Facebook, Epto Rádio. Podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Na nossa página Facebook, podem ficar a conhecer o nosso trabalho através de fotografias e reportagens que fazemos sobre os nossos programas. Antes de falarmos do nosso tema de hoje, vamos ficar com uma sugestão musical. Voltamos já. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved him. For my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him. Kick him out again. Free. Don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Nesta segunda parte do nosso programa, iremos dar voz a dois cursos da nossa escola que apresentámos na primeira parte. Estes cursos, através de trabalho realizado em sala de aula, irão falar de mitos e algumas dúvidas relacionadas com a alimentação saudável e prática desportiva. Olá, sou a Marisa Fonseca e sou aluna do curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde no Polo Tábua. Eu e os meus colegas consideramos o tema da alimentação extremamente importante. É essencial começarmos por definir o que é uma alimentação equilibrada, pois uma alimentação equilibrada é aquela que fornece a quantidade suficiente de nutrientes para o bom funcionamento do nosso corpo e da nossa mente, mantendo a nossa saúde. O ser humano necessita de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, sais minerais, lípidos ou gorduras, fibras, e a água. Para termos uma alimentação equilibrada, é necessário conhecermos a roda dos alimentos. Para quem não conhece, é uma imagem ou representação gráfica que ajuda a escolher e a combinar os alimentos que deverão fazer parte da nossa alimentação diária. Esta é composta por 7 grupos de alimentos de diferentes dimensões, os quais indicam a percentagem em que cada um deles necessita estar presente na nossa alimentação diária. Temos, por exemplo, cereais e derivados, tubérculos, que representam 28%, as hortícolas representando 23%, a fruta 20%, os lacticínios 18%, as carnes, o pescado e os ovos, que representam 5%, as leguminosas, que representam 4%, e as gorduras e os óleos, que representam apenas 2%. Pois, para ter uma alimentação equilibrada, necessita de alguns conselhos também. Em primeiro, coma no mínimo 5 refeições por dia. Segundo, comece bem o dia com um bom pequeno almoço, pois o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Em terceiro, dê preferência aos vegetais e à fruta, pois são ricos em nutrientes essenciais para o nosso organismo. Em quarto, coma sopa antes do prato principal, principalmente sopa de legumes. Depois, dou-lhe o conselho de preferir as gorduras insaturadas, como por exemplo o nosso azeite. Escolha lacticínios magros em vez de gordos ou meio gordos. Opte pelas carnes brancas, como por exemplo o peru e o frango. Ingira peixe branco e azul, pois são ricos em ácidos gordos essenciais. Evite os fritos, que são muito ricos em gordura. Opte pelos cereais integrais, como por exemplo o pão, o arroz, a massa e etc. Substitua as bebidas gasificadas e bebidas alcoólicas pela água, sumos naturais e até o chá. Reduza a quantidade de sal e a quantidade de açúcar na vossa comida. Planeie as suas refeições atempadamente sempre que possível. E por fim, mastigue lentamente todos os alimentos, pois é um processo muito importante que demora apenas 20 minutos desde o início da refeição. Como deve saber, se não tiver uma alimentação equilibrada, podemos ser abrangentes a várias doenças, como por exemplo obesidade e hipertensão, devido ao excesso de alimentos ricos em gorduras ou açúcar. Se não tivermos uma boa alimentação, ou seja, uma alimentação equilibrada, podemos vir a ter obesidade e hipertensão devido ao excesso de alimentos ricos em gorduras ou açúcar. Podemos vir a ter anemia devido à falta de ferro na alimentação. Diabetes tipo 2 devido ao excesso de açúcar. Colesterol alto devido ao excesso da gordura. As doenças cardiovasculares vêm devido à acumulação de gordura no interior das artérias, aumentando o risco de infarto e de AVC. Poderemos vir a ter insónias e dificuldade a dormir por não conseguir respirar corretamente. Artrites, artrose e dor nos músculos e nas articulações devido ao excesso de peso. E por fim, poderemos vir a ter distúrbios alimentares, como a anorexia ou bulimia, por estar sempre preocupado com o peso. Decidimos falar também sobre a dieta mediterrânea. Sabia que a dieta mediterrânea é um tipo de regime alimentar típico dos povos da influência da cultura mediterrânica, onde se inclui o nosso país, Portugal, que, devido às suas características, é considerada benéfica para a saúde. Esta dieta, ou regime alimentar, aposta na ingestão abundante de água, de infusões e de produtos de origem vegetal, na utilização do azeite como fonte principal de gordura, no consumo moderado de azeitonas, dos frutos secos, dos lacticínios, carnes brancas, peixe, ovos e leguminosas, e por fim, no consumo reduzido de carnes vermelhas e processadas. É fundamental referir que esta dieta combina ingredientes da cultura local, receitas e formas de cozinhar próprias de cada lugar, refeições partilhadas com os amigos e a família que, juntamente com o exercício físico regular e com descanso adequado definem um estilo de vida saudável e sustentável. Temos como curiosidade: a dieta mediterrânica reduz os riscos de doença cardiovascular e de cancro e prolonga os anos de vida. Esta também permite reverter 28% a incidência do síndrome metabólica, uma combinação de fatores de risco, como por exemplo obesidade, hipertensão, colesterol, elevados níveis de açúcares e de gorduras no sangue, responsável pelo desenvolvimento de doenças cardíacas, de acidentes vasculares, cerebrais e de diabetes. Sabia que esta dieta mediterrânica, sendo tão boa, foi classificada como Património Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, em Baku, no Azerbaijão, no dia 4 de dezembro de 2013? Pois, assim acabamos o nosso trabalho e agradecemos por tudo, ter-nos dado esta oportunidade de trabalhar este tema. Espero que estejam a achar interessante o tema de hoje. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. Até já! Hey, you there, can we take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing in naked, I'm standing in naked. I'm not gonna try to decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked, I'm standing naked. Hey, get out, I've got nothing left to give and you give me nothing now. Read my mouth. Need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. All you ever done. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting hard for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing. You don't need anyone. Can't you see that I'm naked? Yeah. Sabiam que cada vez mais pessoas dão importância ao exercício físico como forma de evitar os riscos de um excesso de sedentarismo? No entanto, será verdade tudo o que se diz sobre os efeitos benéficos da prática desportiva? Hoje vamos responder a algumas perguntas sobre esta questão, uma vez que a prática desportiva faz parte da vida diária de muitos dos nossos ouvintes. Qualquer exercício físico é adequado para a saúde? Falso. Tudo depende da condição física de cada pessoa, bem como da frequência e intensidade do desporto que se pratica. Sobretudo, há que ter em conta que, se realiza um treino intenso, de forma inadequada, este pode prejudicar gravemente a saúde. Fazer exercício é a única forma de emagrecer? Não. Para perder peso, é preciso, em primeiro lugar, alterar os hábitos alimentares. Perante esta atitude, o desporto é um excelente complemento para fortalecer os músculos e ajudar a queimar calorias. Quando se pretende emagrecer, de nada serve fazer uma hora de bicicleta e logo depois comer um enorme prato de massa com natas. Por outro lado, é preciso recordar que, quando se inicia a prática desportiva regular, o normal é aumentar ligeiramente o peso, devido ao desenvolvimento dos músculos, que pesam mais do que a gordura. Fazendo desporto pode comer-se tudo? Errado. Se se pratica muito exercício físico, tem-se menos risco de engordar, comendo tudo. Porém, nada de exagero. Neste caso, aplica-se a seguinte regra. Se comer mais do que aquilo que consegue queimar, engordará. As picadas musculares são sinais de treino eficaz? Não. As picadas são micro-roturas que se produzem nos músculos, quando estes são sobrecarregados. Isto ocorre quando se faz um esforço ao qual o corpo não está habituado. Portanto, aquilo que as picadas indicam é que quando se acaba de efetuar um treino excessivo ou mal executado, não são um bom sintoma, pelo que devem ser evitadas. Depois destas respostas, há algumas dúvidas, deixamos aqui 15 razões para praticar desporto, sem nunca esquecer de conjugar com uma alimentação saudável e equilibrada. Assim, praticar desporto diminui o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Fortalece os seus músculos, permitindo ter uma postura mais correta e saudável. Reduz o risco de desenvolver dores lombares, podendo ajudar no tratamento de situações dolorosas, nomeadamente dores lombares e dores nos joelhos. Previne a perda de massa óssea, evitando a osteoporose. Aumenta a probabilidade de viver mais anos e de forma mais saudável. Ajuda no controle do peso e prevenção da obesidade. Previne o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Melhora a qualidade do sono. Melhora a autoconfiança. Aumenta o poder de relaxamento. Aumenta o sentimento de felicidade. Aumenta os níveis energéticos. Promove o entusiasmo e o otimismo. Controla a ansiedade e depressão. Melhora a coordenação motora e equilíbrio corporal. Chegamos assim ao fim de mais um programa da segunda temporada da Epto Rádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração na produção e edição das alunas Ana Isabel, Diana Ferreira e Mariana Alves, do primeiro ano. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página do Facebook, Epto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Eu fiz tudo por ti. Hoje resta a memória. Fomos felizes assim. Agora resta a história. Eu fiz tudo por ti. Oh, até demais é o que eu penso. Seguiste para o teu fim. Ser feliz é o que eu peço. Para além do teu olhar, há uma história por contar. E apesar da solidão, eu já não te espero.

Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos ao programa da Hepto Rádio. O programa de hoje será dedicado à prática desportiva conjugado com uma boa alimentação. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Hepto Oliva. O curso técnico de design variante e equipamento terceiro ano iniciou o segundo período com a visita à Esfera Design, uma empresa direcionada ao desenvolvimento de projetos de design gráfico, produto, ambiente, ilustração e web design. A passagem pelos referidos departamentos facultou aos alunos um conjunto de novas aprendizagens de interesse para os conteúdos das disciplinas técnicas e de outros conhecimentos na área do design. A Assembleia Geral da Hepto Oliva aprovou por unanimidade o Plano Anual de Atividades e o Orçamento da Associação, instrumentos fundamentais para o sucesso do projeto educativo da Hepto Oliva. Na reunião realizada na sede da Hepto Oliva, em Oliveira do Hospital, o presidente da Hepto Oliva, Daniel Costa, congratulou-se com um elevado número de jovens que mais uma vez escolheu a Hepto Oliva para continuar os seus estudos, registando uma população escolar de 230 alunos distribuídos por 16 cursos profissionais. Foi igualmente destacado o excelente desempenho financeiro em consequência de um trabalho sério e uma gestão equilibrada, rigorosa e transparente que tem caracterizado a escola nestes últimos anos. Essa foi a base para a aprovação, por unanimidade, do novo orçamento, cujo objetivo principal é a sustentabilidade financeira e pedagógica da Hepto Oliva, com um claro investimento na melhoria das condições de ensino-aprendizagem de alunos, pessoal docente e não docente. O ambicioso Plano Anual de Atividades da Hepto Oliva, aprovado por unanimidade, constitui uma ferramenta fundamental na promoção da qualidade do ensino que a escola ministra. Tal é a diversidade das atividades propostas, focadas nos alunos e na sua formação profissional futura, essencialmente viradas para o mundo real e para a comunidade da região. Efetuado o balanço do mandato da Hepto Oliva, que findou no passado mês de novembro, foi proposto um voto de louvor à direção cessante pelos excelentes resultados pedagógicos e financeiros alcançados. Atualmente esta direção é constituída na presidência por Daniel Costa, a vereadora Graça Silva, em representação do município de Oliveira do Hospital, e o vice-presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, e cujo escrutínio determinou a representação da Adibeire, Strogan e Vabo na Assembleia Geral e Azuri Beira, Irmãos Gonçalves e Só Correias no Conselho Fiscal. O presidente da mesa da Assembleia Geral eleita, José Francisco Rolo, reiterou o seu orgulho em pertencer a este projeto educativo. No âmbito da candidatura à 15ª edição do Prémio Fundação Elídio Pinho Ciência na Escola 2017-2018, cujo tema se insere em Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento e da Humanização, a Hepto Oliva foi a escola da região centro com maior número de projetos selecionados. No passado dia 16 de janeiro, decorreu uma cerimónia de entrega de prémios que decorreu no auditório da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, na presença do presidente da Fundação, engenheiro Elídio Pinho. Sobre a responsabilidade e coordenação da docente Oronata Pereira, os seus projetos selecionados serão desenvolvidos nos dois espaços escolares da Hepto Oliva. Naturalmente, Match Point e Feeling the Future são os projetos a desenvolver em Oliveira do Hospital pelos alunos Henrique Castanheira e Francisco Borges, do segundo ano de curso de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel, Bruno Garcia e João Prata, do terceiro ano do curso de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel, Andréa Dias, José Monteiro e Ruto Pegado, do terceiro ano do curso de Multimédia. Já os projetos Think to Drink,

Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Como fizemos na temporada anterior, hoje vamos apresentar dois cursos que estão a decorrer na nossa escola. O curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva e o curso profissional de técnico de auxiliar de saúde. O curso de auxiliar de saúde tem como principal objetivo preparar jovens profissionais com competências técnicas que podem auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com orientações do enfermeiro, assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas, espaços, materiais e equipamentos e assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes unidades e serviços de saúde. Este curso permite aos alunos realizarem estágio em hospitais públicos e privados, centros de saúde, consultórios médicos, clínicas e outros estabelecimentos de saúde, centros e lares de terceira idade, IPSS, centros de acolhimento e residência de crianças, domicílio e institutos de estética. O curso de apoio à gestão desportiva tem como objetivos preparar jovens profissionais para organizar e planear atividades e eventos desportivos, organizar e desenvolver atividades e eventos desportivos utilizando os equipamentos, os espaços e as instalações adequadas, de acordo com a estratégia e a política comercial da organização e as necessidades e as motivações dos clientes. Organizar e coordenar a manutenção dos equipamentos, do espaço e das instalações desportivas. Elaborar relatórios e outros documentos de controlo relativos à sua atividade. Este curso permite aos alunos realizarem estágios em autarquias, clubes e associações, empresas de atividades desportivas. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página no Facebook, Heptorrádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com uma música portuguesa. Depois iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Há uma estrela guia lá no ar, e ela brilha sem parar. E eu só queria vê-la durar. E se ela um dia se apagar, nada fica, nada fica para lembrar. Por isso devíamos falar. Os dois sem gritar. Tentar não discutir, os dois a dormir, lado a lado sem nenhum de nós ir para longe. Há uma vida longa por viver, mas tu nunca queres saber. E assim vai acabar por morrer. Pensei a vida dizer: a tua falta faz doer. Por isso devíamos resolver. Os dois, sem gritar, tentar não discutir. Os dois a dormir. Lado a lado sem nenhum de nós ir para longe. Rádio. Um programa de Heptaliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Heptaliva. Heptaliva. Há 25 anos a formar futuros.